voltarei a ti, ó meu Deus, meu rei. Para sempre bendirei teu nome. A cada dia eu te louvarei por tua bondade. Eu cantarei. O eterno, grande, digno de louvor, sua grandeza insondável e sem fim, que cada geração proclame tuas maravilhas, ó Deus divino. Falarei da tua majestade brilhante, cantando teu poder e tua bondade, tua misericórdia doce e calmante. Em ti, Senhor, quero me firmar. Cada geração proclame tuas maravilhas, ó Deus divino. Tu sustentas os que caem e endireitas os encurvados. Todos esperam em tua mão. Sacias com teus benefícios perto dos que te invocam. Tu ouves seu doce clamor. É justo em teus caminhos, em ti encontro a vida. O eterno, sua grandeza insondável e sem fim, que cada geração proclame tuas maravilhas, ó Deus divino. Que minha boca cante tua glória, que toda carne te bendiga. Deus divino.